foste longe demais. Eu não vou ficar nem acreditar. Quando estão apaixonadas,

Fizeste tudo para me agradar, pois meu bem, tu te enganaste, porque eu quero mais. No que toca ao amor, vale tudo e é certo. Tens que dar tudo o que tens para ficar mais perto de mim. Mais, quero mais de ti, porque eu tudo dei para te ver mais feliz. Oh, oh, mais, quero mais de ti, a paixão intensa que eu sempre feliz. Oh, oh, oh,